dança é legal, todo mundo treme como quer. Essa é do pop e eu quero curtir. DJ Elis e Juninho, vamos ensinar? Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. E treme como quer. E treme, rale, rale, shake. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. É legal, todo mundo quer sentir pressão. Essa dança é a nova sensação. No pop todo mundo sente o prazer da dança. No pop todo mundo sente o prazer da dança. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles, pop, pop neles. Pop, pop neles, rally, rally, shake. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. E treme como quer. E treme, rally, rally, shake. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. O maior sucesso em Tecnomelody. Marlon Branco, é de Santa Isabel, Júnior Vidal e ponto final. A dança é legal, todo mundo treme como quer. A dança é legal, todo mundo treme como quer. Essa é do pop e eu quero curtir. DJ Elis e Juninho, vamos ensinar? Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. E treme como quer. E treme, rale, rale, shake. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, faz o S. É legal, todo mundo quer sentir pressão. Essa dança é a nova sensação. No pop todo mundo sente o prazer da dança. No pop todo mundo sente o prazer da dança. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles, pop, pop neles. Pop, pop neles, rally, rally, shake. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. E treme como quer. E treme, rally, rally, shake. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, faz o S.